Eu vou voltar aos velhos tempos de mim, vestir de novo meu casaco marrom, tomar a mão da alegria e sair. Bye bye, Cecinos alunos. Copacabana está dizendo que sim, botou a brisa à minha disposição. A bomba H quer explodir no jardim, matar a flor em botão. Eu digo que não, olhando a menina de meia estação. Eu vou voltar aos velhos tempos de mim, vestir de novo meu casaco marrom, tomar a mão da alegria e sair. Bye bye, Cecinos alunos. Copacabana está dizendo que sim, botou a brisa à minha disposição. A bomba H quer explodir no jardim, matar a flor em botão. Eu digo que não, olhando a menina de meia estação.